Que adianta eu viver sempre chorando, para os outros lamentando as minhas desilusões? Se Jesus Cristo afirmou desta maneira, nesta vida passageira tereis grandes aflições. O que eu preciso é ter fé e confiança, ter certeza e esperança de entrar no céu de luz. Olhando sempre para a frente, para o alvo, na certeza de estar salvo pelo sangue de Jesus. Pra que chorar, meus irmãos, pra que chorar e reclamar se esta vida é passageira? Pra que chorar, meus irmãos, pra que chorar, se Jesus Cristo é a vida verdadeira? Muitas vezes já vi crente lamentando, nesta vida reclamando, ao invés de agradecer. Ele se esquece de Jesus Cristo, que é santo, só fez bem, mas no entanto padeceu até morrer.